23:57. Faltando 3 minutinhos para um novo dia. E vamos agora com um repeteco da mensagem da noite. De repente, você chegou e entrou na minha vida como um furacão. Ficamos juntos, curtimos bastante, sorrimos, fomos muito felizes, juntos, um ao lado do outro. Te amei demais, amei como as ondas amam o mar. Você era meu céu, minhas estrelas, meu lar. Enfim, você era tudo de bom que eu tinha na minha vida. Te dei todo o meu amor, todo o meu carinho. E nas horas que eu mais precisei de você, você fugiu de mim, assim como as ondas tornam na areia carregando consigo o resto dos grãos que existe na areia. Você foge com o resto do esperança que em mim não cria. Quando eu digo te amo, isso não quer dizer que eu te admiro ou que gosto de você. Isto quer dizer muito mais forte. Eu quero ter você ao meu lado, conviver contigo, compartilhar dos bons e maus momentos de alegria e tristeza. Mas a vida passa um momento, leva as alegrias e traz as tristezas. Agradecemos ao carinho, a atenção dos ouvintes que participaram do nosso programa. Você que ligou pra gente, pediu a sua música, que nós atendemos com todo prazer. Deixamos o nosso abração para vocês. E amanhã no programa Boladeiro Errando, entrevista com um dos grandes agropecuaristas e produtor rural da região, tá bom? O programa começa às 5 da manhã. A todos vocês, que tenham uma boa noite. E que Deus fique com todos. Amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Comunicação. Estação YH 501, a Rádio Canto da Sereia Limitada, onda média 1590 kHz, encerra as suas atividades neste dia. Depois de um período de trabalho árduo e cansativo, esperamos que você tenha o repouso necessário para que possamos nos encontrar logo mais às 5 horas neste novo dia que se inicia, com a nossa jornada de programações. Muito obrigado pela preferência e tenham todos um proveitoso descanso. Boa noite.